3 horas e 34 minutos, e como nós prometemos logo na abertura do programa, o SESC está oferecendo, está abrindo inscrições para o curso de inglês agora para o ano de 2014. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Maíra Fonseca de Souza, a Maíra que é técnica de atividades em educação lá do SESC aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom falar com você, Maíra. Satisfação. Maíra, o interessante a gente falar desse curso de inglês do SESC são bolsas gratuitas, né? O que é necessário para o candidato poder ter acesso a esse curso gratuitamente? Exatamente, Cris. Nós temos 14 vagas gratuitas e para se inscrever é necessário ser comerciário, dependente de comerciário ou estudante da rede pública. E o estudante da rede pública, então, ele é isento desse critério de ser filho de comerciário ou comerciário, só ele chegar lá com um comprovante de matrícula e consegue fazer a inscrição, é isso? Exatamente. Ele é isento dessa questão do comerciário ou dependente de comerciário, ele precisa trazer apenas uma declaração de matrícula e ter acima de 15 anos também, importante pisar a idade, né? Acima de 15 anos. São somente 14 vagas, Maíra. Como é que então isso tem que ser? Quem chega primeiro vai conseguindo fazer essas vagas. Vocês distribuem as vagas remanescentes para os estudantes ou tem um número específico de vagas para esse estudante da rede pública? Não temos um número destinado apenas aos estudantes. São 14 vagas no geral, né? Então, para se inscrever o candidato, né, que tiver interesse, precisa vir até o SESC para ter conhecimento do edital, né, porque é um edital público que está fixado aqui no mural da nossa unidade. Então, ele vai trazer uma documentação pessoal simples, vai preencher uma ficha de inscrição, a gente faz essa análise e depois nós lançamos um edital com os aprovados. Como é que está a procura, Maíra, por esses cursos? Por enquanto, Cris, ainda está baixa a procura, né? A gente está em processo de divulgação, então é importante, quem tiver interesse, vir o quanto antes, né? As inscrições vão até o dia 17 de fevereiro, mas o pessoal geralmente deixa para vir em cima da hora. Mas é importante vir antes, porque se faltar alguma documentação, ainda dá tempo de trazer, né? Mas ainda estamos aí, na divulgação. Maíra, hoje pela manhã nós conversávamos aqui no CBN Foz Edição da Manhã com o Valdecir Marques, que está apresentando o programa, e falando da importância, né, do inglês, principalmente numa cidade como Foz do Iguaçu, cidade de fronteira, cidade que recebe muitos turistas, e o inglês hoje ele é imprescindível para que você consiga uma boa vaga no mercado de trabalho, né? Exatamente, Cris, é muito importante o pessoal buscar essa formação, né, extracurricular. E a gente tem um curso aqui muito bem estruturado, né? É um instrutor do SENAC que vem dar as aulas aqui. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 7h30 da noite às 9h30. Então é um horário flexível, o pessoal trabalha de dia, vem estudar à noite. É muito importante buscar essa formação, né, no mercado cada vez mais acirrado, né, que a gente vive. É porque nós vemos, né, Maíra, várias vagas, inclusive de empresas grandes, inclusive grandes hotéis, pedindo funcionários, e sempre o primeiro requisito que a gente vê ali é o inglês fluente, com né? Certeza. E o SESC vem agora oferecer essa oportunidade para o pessoal. Com certeza, um curso gratuito, da qualidade, né, que a gente oferece, às vezes não é tão fácil de conseguir, então o pessoal que tiver interesse, venha até o SESC, faça inscrição, porque será bem legal. Tá certo, então, Maíra. Vamos reforçar, então, o convite para quem quiser fazer a inscrição para esses cursos, para o curso de inglês. Reforça para a gente, então, o período de inscrição, o horário também de inscrição e como que a pessoa faz, né, para proceder a inscrição. O período de inscrição, Cris, começou no dia 13 de janeiro e vai até o dia 17 de fevereiro. Então, é necessário vir até o SESC, que fica aqui na Avenida Tancredo Neves, número 2222. Verificar o edital, preencher uma ficha, né, com a documentação e depois aguardar o edital de convocação dos aprovados. O horário de funcionamento do SAC aqui é das 8h15 da manhã às 8h15 da noite. Para quem quiser obter mais informações a respeito desse curso, pode entrar, tem algum site, algum telefone, Maíra, que dê para a gente disponibilizar? Tem o telefone, é o 3576-1300. 1300, que é o telefone do SESC. Do SESC. Tá certo, então, Maíra, muito obrigada pela sua participação. Muito aceita para que o pessoal realmente procure e aproveite, né, desse benefício, né, desse curso que o SESC está oferecendo aqui para os iguaçuenses. Mais uma vez, obrigada, Maíra, pela sua participação. Com certeza. Obrigada a você, Cris, pela oportunidade. Um abraço. Um grande abraço, Maíra. Maíra Fonseca de Souza, técnica de atividades e educação do SESC, aqui em Foz do Iguaçu, falando a respeito dessas vagas, né? A gente lembra que o inglês hoje ele é imprescindível para que você tenha uma boa colocação no mercado de trabalho. Lembrando que aqui em Foz do Iguaçu nós somos uma cidade turística, cidade de fronteira, recebemos muitos turistas estrangeiros e o inglês, né? O inglês ele é imprescindível, a língua que é usada, né? O pessoal não sabe falar na língua, não sabe falar em francês, não sabe falar em alemão, sueco, mas o inglês o pessoal sempre se vira, então, essa oportunidade do SESC aí, para você que tem interesse em fazer um curso de inglês. Agora, 3 horas e 39 minutos, fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta logo.